teu nome principia na palma da minha mão e cabe direitinho dentro do meu coração. Que fácil é querer, mas difícil é esquecer. O querer é amar, esquecer é desejar. Faça da minha vida uma ilusão e dessa ilusão a sua vida. A felicidade de amar está sempre no ar, e às vezes ela chega inesperadamente pra ficar. Não há coisa mais saborosa e de delicioso sabor sentir em nossos lábios o primeiro beijo de amor. Quando será o momento, quando chegará o dia em que eu encontre no roupeiro a sua roupa junto da minha? O verdadeiro amor é exigente, implacável e ao mesmo tempo infinitamente intocável. Como são sábios aqueles que se entregam às loucuras do amor. Não há amor sem coragem e não há coragem sem amor. Continuo te amando e sempre irei te amar, pois um amor nunca é esquecido e quem esquece não sabe o que é amar. Quando te conheci, ouvi um lugar, um tempo e um sentimento. O tempo ficou marcado, o lugar será sempre lembrado e o sentimento jamais terá terminado. Amor não se conjuga no passado, ou se ama para sempre ou nunca se amou verdadeiramente. Se a natureza me oferecesse duas coisas e me mandasse escolher, eu não me importaria com a segunda, desde que a primeira fosse você. Da terra nasce a planta, da planta nasce a flor. Salve minha querida, meu grande amor. Preciso de você, minha razão de viver. Você está em meus sonhos, quero ficar com você, sempre com você. Amar, ver o sol por entre a noite escura, é sofrer na alegria e gozar na ternura. É resumir num verso infinito o desejo, viver por um sorriso e morrer por um beijo. Não te quero por um dia, não te quero por um ano, te quero na minha vida, te quero porque te amo. Se entre as rochas pode nascer uma flor, porque não dá amizade, pode nascer um amor. Um pássaro tem asas pra voar em liberdade, eu tenho um coração pra te amar de verdade. Importante é o meu coração, porque ele me faz viver. Mas importante é você, que faz ele bater. Estarei sempre contigo, minha flor, pois você é o meu grande amor. Janaína, eu te amo. Simplesmente, eu te amo.